mantém 3500 Romeu Vitrocel. CS, Romeu Vitrocel, aguarde para central 085. Aguardar. 2639, decolou 32, chama o controle de Salvador no 20258. 208 com controle, 2639, boa noite. Direita Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 013, boa viagem. Zero via saída da El. 340 via saída da El. 2639. Chiname 259, autorizada aliás, decolado zona 0, vento 140 graus, zona 0 na. Autorizada aliás, decolado zona 0, Chiname 259. 3712, serviço radar encerrado, passando, passando 67 milhas. Nordeste do Rio Salvador, submantém o nível 150, submantém ao 7170. Chama agora o controle Aracaju na situação 1903. Aí chamar 203, vamos submanter o 970-2712, obrigado. 22 milhas passadas, Romeu Vitrocel. Romeu Vitrocel, mantenha 035 na escuta do controle, informa o tráfego na posição agora de 10 horas, 3 milhas. Está passando 080, em descida 050, Charlie 550. Gente, porém não visão, vai manter o 035, meu troféu. Serra, Serra 90 Vista após Itapivô e Serra 2366 para final do procedimento RNAVE. Trilha descida até 2500 pés, Serra Novembro Vito. Seguinte, após etapa, nós vamos ser a Vito 366, descendo para 2500, autorizado o procedimento. Afirma, ajuste a última, entrou no 013. Vito 3. O meu Vitor Hotel autorizado subida até o 085. 085 autorizado, o meu Vitor Hotel. Controle Salvador, Oceania 62, 59.300 pés. 6259, decolou aos 36, chama o controle de Salvador no 0.8. Da El, possibilidade de um rombo mais adiante? Travo. Travo. Embraer 190 na mesma saída, mantém o perfil da saída, Oceania 6259. Afirmativo, vai manter o perfil, obrigado de qualquer forma, Oceania 6259. Táxi San 3283212, a bordo, 3 horas e 44, Campinas. A 3283, táxi de Apache, Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 013, boa viagem. 0093, Apache, Índia, quando pronto, 1895, pegar, vamos trabalhar. Serra 366 para o 372, Serra 92. Serra 92, Victor, completo final do procedimento RNAV, pista no zero, chama agora a torre, na frequência 18, decimal 9. Sim, está bem, Victor. Tarde, Papa Romeu, Serra 92, está estabilizado o RNAV, pista no zero. Papa Romeu, Serra 92, continue a aproximação, reporte quando passando o Serra Victor 372. Machado travado. A gente poderia confirmar o vento? Vento 150 graus, 109. A solicitação do Serra 90 Vento, após o Serra Vento 372, uma base pela direita, pouso na pista 97, se possível. Gente, reporte o cancelamento do plano, Papa Romeu Serra 90 Vento. Reportará para o posto de cancelamento, 90 Vento. Mantenha o ponto de espera. Mantém. Está passando o Serra 372, solicita cancelamento, prosseguir para a pista 97 com a base pela direita. O Serra 90 Vento. Capar Romeu Serra 90 Vento, plano instrumento cancelado 40. Presente cuja esquerda, base pela direita, pista 97. Recorde quando na final pista 97. Reporte na final 97. Regina 6259, autorizada aliás, decolar pista 90, vento no 40 graus, 109. Está 3283, me escuta? Eu sigo, Meu Microtel, o serviço está encerrado, direcionando agora o espaço aéreo Golf. Não tem um trago a informar no setor. Setor sub Mateus 085 em áreas de voo visual. Caso necessite informação alerta, chamará o centro Recife na frequência 126. Olha aí. 128.8, alternando 26.0. 085, autorizado. Caso necessite chamar Recife 182, alterna 126.0. Vai ter hotel. Antena 6259, chama agora 155, nessa frente. 251, 910, 28, decimal 35. Mas qual que é a frequência, colega? Saiu o Moisés aí, ó. 1251, alternando 128, decimal 35, a secundária. 251 e 1238, 35, Volta, 6259, boa tarde. 3D, colou 44, chama o controle de Salvador, no 20, decimal 8. 208, TAN 3283. Tá, Romeu, Sierra 9B, Vitor, solo aos 44, confirmando o pátio. Detalhe, assinar frequência. Frequência elíptica. Ok, gente. Salvador, TAN 3283, 2200, na saída Arbor 1. Os 283, contato no radar na decolagem, sub, manter o nível de voo 360 via saída Arbor 1. Arbor 1, 360 via o TAN 3283. Solicita a burro direta de Elefa, o TAN 3283. Boa Elefa, TAN 3283. 3283, boa Elefa. Salvador, boa tarde, eu vou 1866, essa informação, Romeu. 1866, acione identificação. Vê se mantenha nível de voo 050, via chegada à mare, ajuste de altímetro 10013. Via 1050, via mare, 1866. 1866, voitapo. 3197, utilizado Galeão, Open November 857, nível de voo 340, saída da El, Leda, pode direto Irume, aciona 5555, controle 1120.8. Correto, pode contar 3197. Fala, Salvador, boa tarde. Gol 1099, autorização de entrada para Belo Horizonte, sim, Cidão Romeu. Gol 1099, com fins, via Peso 21, nível 360, saída Arbor 1, Elefa, após DCT Nitmo, Interceptor ouvir e sair conforme a rota. Aciona 5563, controle 120.8. Autorizado com fins nível 360, Upper Zulu 21. Saída Abor 1, alerta DCT Nitmo. Comprovada do plano, transponder 5563, controle 1208. Voo 099. Correta, baixa quanto voo 099. Aguardará a voo. Então 3283, chama agora o centro Recife, na frequência 1288, alterno 260. 288-260, Sam 3283, obrigado. Bruno 866, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro no 013, após TAP, voo Serra Vitor 366, para sinal de procedimento R-nave, pista no 0. Tem 4 mil pés, voo 66, décima até 2500 pés, ajuste de altímetro 1093, em forma estabilizada. Então, gol no 866. Salvador, boa noite, gol 9705, informação do Romeu, cópia Galeão. Gol 9705, Galeão, UP November 857, 360, Dael Líder Irume, 5571, no controle no 208. Passa autorizada para November 8, 57360. Dael Leda Irume, 5571, transponda 208, seu controle, gol 1705. Correta, faz conta com 1705. Até amanhã, senhor. 3. Reportaremos, 866. Boa noite, 66, baixei de trabalho? Oi, desculpa, afirmativo, passou 372, 3 boa noite, 66, avistado, autorizado por pistola 0, vento no 40 graus, 099. livre, pouso no zero grato, gol 866. Boa noite, 866, por gentileza. A última aeronave que pousou na pista auxiliar, pista 17, reportou rádio pirata. Por gentileza, quando na aproximação, se por acaso receber alguma coisa, informe a torre. Boa, sim, informarei. Na posição 7. Autorizado, posta táxi com 099. Autorizado, posta táxi com 1-866, falso 05, libera direito, chama o solo salvador, 121, decimal 9. 219, igual 1-866, sem interferência na aproximação. Ok, gente, graças pela informação. Salvador, boa noite, igual 1-168, curva 2. Voo 1968, boa noite, questão de identificação, via chega da mar e desça para nível de voo 050. O ajuste 9013. 050, via mar, 9013, pode voar direto Serra Vitor 368. Autorizado, direto Serra Vitor 368, voo 1968. Não faz o bilhete, chegou no 866. Boa noite, 66, autorizado, Juliette, portão 4. Juliette, 04. Solo, Salvador, gol 1099, autorização de táxi. Meu bicho, 184, 3 horas de espaço de autonomia, alterna Guarulhos. Gol 1099, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via parte da Xen Índia. No ponto de espera, torre 198, decimal 95, QNH 1093. 10 táxi, Xen Índia, ponto de espera da 10, 95113, gol 1099. Está na pista 3, 1099. 4197, aguarde. Quase. Tá 3197, agora tá autorizado, chama táxi. Autorizado, 3197. Gol 705, posição 5, pushback, saneamento. 1705, aguarde. Guarda. Gol 1705, posição 5, está livre, chama táxi. Chamada para táxi, gol 1705. Torre Salvador, gol 1099, no ponto espera da 10, pronto. Gol 1099, autorizado aliás, decolar zona 0, vento 140 graus, 109. Desde decolar, terceiro no 0, gol 1099. Gol 1168, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizada sinal R-Nave, pista no 0, reporte passa no Serra Vida 366. Reversa 2500, com 23, gol 1168. Alternativa Campinas, 3 horas e 5 minutos, autonomia. Gol 705, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via parte táxi Índia, no ponto de espera torre no 8 decimal 95, QNH no 0 no 3. Pátio Índia, chama 2295 no ponto de espera, gol. César. A 397 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via FAT, táxi Índia, no ponto de espera torre 198 decimal 95, QNH 10 no 3. Quem chamou? Alfa Delta, prossiga. Firme o nível e rota. Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Estabilizado, Gol 1168, complete final aeronave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 395, grato. Gol 1168, Sierra Victor 066, 366, estabilizado. Gol 1168, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 0 na 3. Aguarda. C3197, mantenha ponto de espera. Gol 1705, decolou os 17, no controle de Salvador, 120.8. 208, grato, 05. Salvador, gol 705, decolou da El. Bono 705, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Subindo, nível 360, gol 705. 1099, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 328-2601-1099, bom. Autorizado pouso, pista 0, vento 130 graus, 09. Deve pouso, 1098. Boa noite, o Sideral Serra Delta Uniforme. Prossiga, Sideral Serra Delta Uniforme. No pátio 3, já em comum acordo com a Infraero, para um cheque em marcha lenta de motor aproximadamente 5 minutos. Serra Delta Uniforme, tô ciente, reporte ao término. Serra Delta Uniforme, reportará ao término. Gol 1968, Marante 1168 autorizado, táxi via taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro portão 3, 1168. Do Aliari decolado soma 0, vento na 30 graus, 109. Frequência 125.1, alterne 128.35. 251-12835-1705. Juliette, decolou os 24, chama o controle de Salvador, meu 20, decimal 8. Boa noite, Santa 3197. Mais 6 minutos. Departure, good evening, Tom, 3197. Tom, 3197, radio contact via dial departure, climb to the level 340. Climb 340, Tom, 3197. Solo CA Delta Uniforme, concluído o cheque, muito grato, bom serviço. Uniforme, ciente. Sudan, 3197, call Register Center, frequency 125.1, if unable, 128.35. Só confirme, o plano está para as 22 luvas? Ainda não possui. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, mantém as condições visuais, ingresso no corredor forte, com o número 10, reporte na SEASA. SEASA, antiga rotatória, Oscar Mike Delta.